Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Livros com Rumo. Estamos a arrancar para o programa número 325. Como prometido, transmitimos a segunda parte da grande conversa que já arrancou a semana passada e já está disponível também no site universitário, em rumo.pt e também em podcast.rumo.pt. Dizemos nós então a grande conversa com Paulo Galintro. É uma, de facto, a continuação, a segunda parte da entrevista iniciada a semana passada com Paulo Galindro, um dos ilustradores mais importantes da nova geração, que trabalham na literatura, no campo da literatura infantil-juvenil. Não dizemos isto de forma gratuita nem simpática, porque o é reconhecidamente, e aqueles mais atentos, ou pelo menos aqueles que estudam, que investigam, que têm prazer e gosto pelo domínio da literatura que se vai fazendo em Portugal, da literatura infantil-juvenil, irão rapidamente estar concordes com aquilo que acabamos de afirmar. Paulo Galindro é realmente um dos criadores mais profundos, genuínos e únicos que vão trabalhando no domínio da literatura infantil e realmente tem livros que são um deslumbramento. Sabes que podes ralhar com os teus pais ou com o teu pai, sabes como os teus pais se conheceram e depois esse ícone que ficará para a história da literatura infantil em Portugal, o Coquedo, realmente são exemplos acabados de uma criatividade única. É essa parte que iremos perceber, analisar que alguns dos seus livros, o tempo não possibilitou, de facto, seria um grande desafio, ficará para outra oportunidade. Todos os livros ilustrados por este autor, pelo menos aquilo que é o seu processo de criação, o entendimento do que é o mundo da criança, dos meninos e das meninas. Quase nos apetece dizer, como Paulo Galindro, entrem e vão a caminho das estrelas da imaginação, tornem-se astronautas daquilo que é o maravilhamento único. Boa noite e melhores leituras. Paulo Galindro nasceu em 1970 no Barreiro. É licenciado em Arquitetura pela Universidade de Lousiada. É o criador da marca Pintariscos, especializada em ilustração infantil, ilustração de ambientes e artesanato urbano. Paralelamente, exerce a profissão de ilustrador, nomeadamente na área da ilustração infantil. Da sua obra, destacamos O Coquedo, editado pela Livros Horizonte, com texto de Clara Cunha, O Tubarão na Banheira, editado pela Presença, com texto de David Machado, História às Cores, com texto de António Mota, editado pela Gai Livro, e já deste ano, numa colaboração com Luís Sepúlveda, editado pela Porto Editora, A História de um Gato e de um Rato que se tornaram amigos. Agora vamos um pouco esmiuçar um pouco alguns dos seus livros que são importantes, pelo menos seguindo uma, tentando seguir um fio condutor daquilo que tem sido até agora a nossa conversa. Vamos a um dos seus célebres livros, um livro muito importante na literatura infanto-juvenil portuguesa. É um livro que, se não estou enganado, estará na sexta, sétima edição, Pai, que sexta, deve ser é a sexta. sexta, que é O Coquedo. Exatamente. Portanto, esta questão do Coquedo, que é um dos grandes livros, aí vive, e não é estar-lhe a fazer o elogio, nem pouco mais nem menos, mas uma das forças realmente maiores desse livro são as suas ilustrações. É um ótimo texto, sem dúvida nenhuma, é um texto que tem que ser linear, transparente, direto, perceptível e inteligível por parte dos pequenos leitores, que são receptores

o indefinível, ou pelo menos qualquer coisa que é inaudito, que é o medo. É a escola exatamente onde deverá ser o espaço primeiro da desdramatização, da racionalização, ou pelo menos da compreensão do medo, porque quando a criança chega à escola, ainda é esse tal magma em turbilhão, com todos os medos, e se calhar o medo maior depois de sair de casa será a escola ou até o próprio jardim de infância. É assim, o medo é uma coisa, o medo é uma coisa que é necessária. E apesar dos pais e a escola terem um papel fundamental, obviamente que, especialmente os pais quando estão a contar as histórias, porque as histórias são muito importantes, porque de uma forma metafórica e que fala na linguagem das crianças, as histórias ajudam a resolver problemas muito complexos. Aliás, em muitas das histórias que nós conhecemos como sendo histórias clássicas, aquelas histórias muito clássicas mesmo, toda a gente conhece em todo o mundo, muitas delas até têm uma génese extremamente violenta e que depois foram sujeitas a uma dilapidação para se tornarem um pouco mais comestíveis, entre aspas. Mas a verdade é que essas histórias, aquelas metáforas que existem, entre a bruxa, a má, a fada, tudo aquilo, tem muito mais significado do que muitas vezes nós pensamos. E muitas vezes nós passamos o resto da nossa vida a tomar decisões em função dessas metáforas que nós ouvimos quando éramos crianças nessas histórias. Portanto, eu penso que o papel das histórias é fundamental. A forma como os pais as leem e também ajudam as crianças Entender. a entender essas histórias também é fundamental. E o ler não é entreter, Pois não. não se lê para entreter uma criança. As crianças quando leem, as crianças quando ouvem uma história, aquilo para elas é quase como nós vemos as notícias ou como vemos um filme qualquer que fabuloso que é para nós uma epifania. Para as crianças é também isso, aquilo são lições de vida. São coisas que elas são pequenos universos que ajudam a digerir este universo enorme e assustador que é o nosso, Ou que é pelo o menos nosso. dão-lhes segurança para a vida e na vida. Exatamente. O problema muitas vezes é que elas não são acompanhadas nas histórias. Muitas vezes os pais não as acompanham nessas leituras, nessa apropriação do real através das histórias. E as escolas também têm muito que se lhe diga. Isso dava, olha, isso dava outra enorme entrevista. Falámos aqui um bocadinho sobre a forma como a escola está construída para formatar os miúdos e, nomeadamente, para formatar o lado criativo dos miúdos. Mas a verdade é que, e há bocado falou num aspecto muito importante: o texto do Cuquedo é muito bom. Aliás, o Cuquedo resulta como livro, resultou como resultou porque é um casamento muito. Foi um casamento feliz entre texto e imagem. No entanto, é preciso referir que nos primeiros anos da criança, a imagem é para elas o texto, é os signos que elas conseguem descodificar. Eu durante muitos anos, eu tenho um fascínio muito grande por contadores de histórias e durante muitos anos quis ser um contador de histórias, porque os contadores de histórias têm uma forma de fabulosa, De narrar, de fazer é uma coisa impressionante. Quem nunca viver. experimentou não faz ideia o que está a perder. E eu ficava a pensar: bolas, eu sou um ilustrador, mas eu gostava de ser um contador de histórias também. Mas a verdade é que um ilustrador é um contador de histórias. E mais, cabe-nos a nós, não é só contar a história que nos é dada, mas temos também que contar as histórias que vivem nas entrelinhas, que é isso que o Cuquedo faz muito, aquela parafernália de animais, aquele pano de animais, aquilo está cheio de pequenas histórias. O que eu quis em cada ilustração daquelas foi que fosse possível a um pai ou um educador pegar num daqueles animais no meio daquela confusão e contar uma história que não tem nada a ver com a história do Com a Cuquedo. história do Cuquedo. E mais do que isso, a própria, cada um daqueles animais tem sempre um chefe que se faz o porta-voz, ou pelo menos um personagem, Sim. vamos lá, um elefante, uma É o mais zebra. gratuito. Portanto, há sempre alguém que pode ser quase a ponte entre tomar contacto, o saber da porque é que está tudo tão em pânico, e depois também se deixa envolver, é o primeiro a envolver a sua manada também, o seu grupo, naquele medo e começa a engrossar socialmente. Há toda uma série de linhas no texto primeiro e depois a sua imagem acaba por fazer, vamos lá, em crescendo pictórico, tem uma dimensão muito mais viva, muito mais nítida, até para a criança, menino ou menina, que é ali da história e olha para a imagem e de facto percebe. Eles adoram ser assustados. Olha, posso lhe dizer que há miúdos, como lhe estava a dizer, a minha esposa é educadora e ela testa muitas histórias com os miúdos, e há miúdos que precisam, aquela página final, quando aparece o susto, o desenlace final, há miúdos, aquilo é mesmo, porque eles assustam-se e voltam outra vez a história atrás, e quando chegam lá, assustam-se outra vez, e é uma coisa mesmo engraçada, é que até eles se encaixarem aquilo. Têm que ler centenas de vezes a história. Eu já assinei, eu quando dou autógrafos aí, quando faço sessões de autógrafos aí nas livrarias ou na Feira do Livro, eu acho absolutamente delicioso. É que já houve miúdos que me deram o livro Cuquedo, completamente esfarrapado, cheio de nóduas de sopa, cheio de cotão, vê-se que aquilo é visceral, que eles dormem com aquilo, que eles vão para a casa de banho com aquilo. Porque eles leem tantas vezes aquilo. Quantas vezes eles têm que exorcizar os medos deles? Ou seja, porque é engraçado, eles assustam-se mesmo. Porque o desenho não acaba com o Bu, acaba ainda prolonga depois na É, mas última. aquela parte ali para eles é Pois eu assim sei, é uma coisa. mas a magia da história, o final depois do Bu, aquele seu desenho entre a contracapa, aquela parte final, aquele desenho, é quase a necessidade de os obrigar novamente à releitura do texto. Sim, porque o livro É é um circular. bocado É circular. como Neverending Story, como É. aquela história Pois pá. agora nem me vou lembrar do autor do. Do Michael Ende. Exatamente. O livro é cíclico. Um livro quando nos marca, e eu tenho alguns livros que tenho uma relação Circular, quase. circular com eles. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Príncipezinho. É a espécie do eterno retorno do Mircea Eliade. É um pouco essa a ideia. O Cosmos é um livro que eu já li para aí umas 3 vezes, é o meu grande herói, é o Carl Sagan. Aliás, há bocado estávamos a falar do que me move enquanto ilustrador, devo dizer que a espiritualidade, já falei, o lado filosófico da vida e o lado invisível da vida fascina-me, mas também me fascina a ciência e o casamento perfeito entre eles os dois. E esse casamento perfeito, eu sempre vi, eu via a corporização desse casamento perfeito foi para mim dado através desse personagem que eu admiro e que infelizmente já desapareceu, que é o Carl Sagan, com a série Cosmos, que eu acho que devia de fazer parte de toda a estrutura de ensino de qualquer escola deste planeta. Devia de ter aquele livro na, no, nos programas. vamos ao outro seu livro, que é, nem mais a propósito, poderíamos falar dele, O Primeiro Dia de Escola, um livro de texto do António Mota e com ilustrações do Paulo Galindro, mas também serve quase para fazer a ponte para outro dos seus grandes livros, que é seu e do David Machado, O Tubarão na Banheira, que foi um livro até reconhecidamente público, prémios para a esquerda e para a direita, e é unânime, de facto, perceber se esse texto já é um texto elaborado para meninos e meninas de 9, 8, 10 anos, depende um pouco também do percurso, do entendimento, mas a ligação entre um e outro é, se calhar, mais subtil do que aparentemente possa parecer. O que é que tem a ver o primeiro dia de aulas com o tubarão na banheira? Os dias mais doces da minha vida são os dias da escola, porque há aqui a ligação o avô. O avô, a figura dos avós no primeiro dia de escola, porque o avô também dá... diz à menina, estás muito bonita, é uma espécie de dia especial esse da escola. E depois, no tubarão, na banheira, uma história surreal, uma história completamente... Mas já lá iremos. Também há um avô e um neto nessa mesma história. A aprendizagem, o saber, os conhecimentos, aquilo que é testemunhos de vida, ao fim e ao resto, que seja na escola, seja no fantástico, seja no imaginário... É sempre qualquer coisa que não pode ser deixado morrer e esta memória tem que ser sempre, vamos lá, quase como a madeira ao lume na lareira, constantemente renovada. Os avós são... Infelizmente, nós só damos, muitas vezes, só damos valor aos avós. É um mundo assim que está perdendo por causa deste mundo em turbilhão, cheio de angústias, de enigmas, incertezas, inseguranças ao futuro. E os avós, agora parece que felizmente estão outra vez a ser chamados à liça. Porque, infelizmente. Infelizmente. Felizmente, se as razões fossem outras. Se fossem estas que estão aqui nos livros. Estas, as que estão cá nos livros e não aquelas desta tragédia que nos calhou em sorte agora neste início de novo século. É um pouco esta ideia, a imagem do avô e da avó carinhoso que serve um pouco de vamos lá, de testemunho para a importância da vida. É porque para o sonho, para o imaginário, para o fantástico... Os avós são vou usar um chavão, mas pronto, são o ciclo da vida, mas são o ciclo da vida tornado real perante os nossos olhos. Ou seja, nós, através dos avós, nós conhecemos, qualquer miúdo hoje em dia sabe perfeitamente o que é o ciclo da vida. Mas uma coisa é nós falarmos em teoria o que é o ciclo da vida, que tudo se renova, que a morte faz parte de uma renovação, que tudo se transforma, nada se perde. Nós sabemos isso tudo, mas os avós é de certa forma o ciclo da vida trazido para a nossa escala. Porque com os avós fecha-se o círculo. E mais ainda, se ainda existirem os bisavós, que os raros contemplados por essa maravilha que é ter os pais, os avós e os bisavós, então é que têm o quadro todo. Os avós são, como estávamos a falar há bocado, este mundo conturbado e mexido e tempestuoso, e isto é quase um mar tempestuoso onde a gente tenta se agarrar a qualquer coisa e não consegue. Os avós representam um farol, aquela ilha onde nós focalizamos e vemos que há ali uma coisa sólida no meio desta confusão toda. Seja pelo estilo de vida que eles têm, que é sempre mais simples do que o nosso, pela diferença de gerações, seja pelo facto de que os avós são a segunda oportunidade dos pais. Muitas vezes os avós não foram bons pais ou não foram, têm a noção das falhas enquanto pais, e o facto de serem avós é a segunda oportunidade que a vida lhes dá de corrigirem aqueles erros que, por serem novos e por não pensarmos muito nas coisas, não é? Quando somos novos e somos pais, acabamos por cometer. É essa relação que faz com que um avô seja realmente colo, seja quentinho, seja... cheira lar, uma avó cheira sempre. São raras os miúdos que não dizem que a avó cheira a biscoitos ou cheira a cacau quente ou a café. A magia. É. E tanto um livro como o outro, o elo de ligação deles é a relação entre o neto e o grande pai, traduzindo à letra a palavra em inglês, que eu acho muito bonita também. E é efetivamente isso que há em conta, que há em comum. Num dos livros, o avô ajuda o neto a resolver um problema, que é a questão do tubarão e de como é que a gente vai resolver este imbróglio onde nos metemos, e depois acaba por o problema se tornar maior. Muito E mais. aí tem muito a ver também com o Cuquedo. Eu adoro finais, adoro grandes finais, adoro finais de capa cheia e aquela baleia. A diferença entre a baleia e o Cuquedo é muito mais pequena do que muita gente possa imaginar. Na outra história que me falou do António Mota, o avô, a avó, neste caso, Avó. ajuda a resolver um problema que é o medo. Voltamos outra vez à questão A do questão medo, que é do o medo do medo. primeiro dia de aulas, Nem pronto. mais. E através de uma história muito doce, que é contada e que eu usei exatamente para exacerbar esse caráter diferenciado no tempo. Usei um tipo de ilustração mais retro, mais vintage, chamemos-lhe assim, que é para os miúdos perceberem que estamos ali a falar de dois tempos diferentes, em que a avó conta uma história ao neto, e dentro dessa é uma história dentro da história, e cá está aquilo que eu falava há bocado. A avó a contar aquela história ao neto, que foi algo que lhe aconteceu com um menino, com um amigo dela, quando era nova, quando era da idade do neto. Essa história vai ajudar O neto o neto a resolver a questão do primeiro dia de escola, do da medo. escola, que é o medo, é o receio, ao fim e ao cabo, Exatamente. E quase a de. mais uma vez as histórias surgem, e isto é uma coisa que existe há milhares de anos, só que nós atualmente parece que nos esquecemos um bocado, mas uma boa Porque no história. fundo o que aquela avó quer dizer é: se tu achas que eu sou a magia, sou a ternura, cheiro a canela, faço bolos com muita delicadeza, saborosos, eu esse medo que tu estás a ter hoje também o tive. Exatamente, À mesma exatamente. idade que tu, e tu também irás ser sensível, inteligente, terno, sem receio. Portanto, é um pouco este jogo É. que coloca aqui nesta história do António Mota. É isto que pode-se ler assim desta forma também. Sem dúvida, também. Há depois outras interpretações, que é Claro, igualmente claro, válido. Mas essa é uma das interpretações muito importantes do livro, especialmente para mim, que infelizmente fui privado dos meus claro. avós muito cedo. Hoje, sinto que perdi uma experiência de vida absolutamente insubstituível, mas infelizmente nós só damos valor aos avós quando eles ou já não estão cá ou estão prestes a não estar. Infelizmente, porque é muito humano, faz parte de nós. Nós só damos valor às coisas que perdemos. Vamos mais um pouco com a questão do tubarão na banheira. Este livro é ilustrado. O Paulo, num dos momentos desta nossa conversa, falou no Moleskine. Isto também é um livro. O Tubarão na Sim. Banheira é um livro. Exatamente. Portanto, este livro, quando se abre, é o imaginário novamente. É uma história, por mais surrealista que possa parecer, um peixe que depois volta para o mar e leva o tubarão atrás. Apesar do tubarão ser no imaginário das crianças e dos adultos, porque há aqui um avô que é perplexo e fica também apreensivo. Depois há o desconsolo no final, há uma certa melancolia. Apesar de tudo, o tubarão, por ser um animal perigosíssimo e feroz, também deixa esta sensação de incompletude, e agora o que vai ser da nossa vida sem o tubarão? Portanto, é um livro a ser reescrito, e depois o que é que aparece? O último desenho, uma baleia na banheira. É quase como o gato que é um elefante cheio de sono, que o gato que está no meu sofá, e ao fim e ao resto vou perceber, é o Dumbo ou o Dimbo ou uma coisa qualquer. E esta baleia é a ternura, e lá vamos nós outra vez para a tal aventura circular. É um pouco este jogo que também pretendeu com o tubarão na banheira. Sim, fascina-me, como lhe disse, fascina-me o surrealismo. A ideia por si só de ter um tubarão na banheira já é suficientemente sedutora. Mas quando se lê no fim que aparece Porque uma a baleia, imagem é o tubarão com uma casa de banho, com um corrido com transparente, é um sossego, é a casa de banho de todas nós, e depois a aventura começa a partir do momento em que se abre a cortina da banheira, ou vamos lá, depende da imaginação de cada um, Essa ou do medo de imagem, cada um. eu digo isto, as pessoas, eu digo isto aos miúdos quando vou às escolas, eles acham, aos miúdos mais crescidos, quando eu vou assim aos 12º e aos 11º, essa imagem foi inspirada no, onde eu fui buscar inspiração, andava à procura de uma capa para o livro e por acaso andava a fazer zapping na televisão e estava a dar o Psycho, Do do Hitchcock. Hitchcock, exatamente. E aquela imagem, e estava exatamente uns minutos antes daquela famosa imagem icónica que é a figura por trás do chuve, da cortina do chuveiro com o punhal na mão. E aquela música absolutamente eterna, que é aquela música horrível daqueles Não diga violinos. nada, não diga nada. E eu, quando vi aquilo, pensei: mas isto é espetacular para o tubarão na É banheira. mesmo Pronto, isto, é mesmo isto, é isto que e vai. então, pronto, foi uma interpretação, obviamente, uma Claro, interpretação claro, muito claro. pessoal, mas foi mesmo o mote, foi o psico do Hitchcock. Uma das coisas, estamos a chegar, ainda não lá chegaremos, mas que também pode dizer-se um pouco, já com à vontade poderei eventualmente tentar perceber se este caminho da ilustração do Paulo é assim, mais ou menos, saio de noite e pinto as estrelas depois de ter lido uma montanha de livros e a minha vontade é, de facto, pintar um monte de livros. Ainda não os pintou todos, leu muitos livros, percebeu muitos livros, e esta vontade de sair à noite, ao encontro do sonho, da criatividade, olhar para as estrelas, para a lua. Por acaso, os seus livros até nem têm muita lua, têm muitas estrelas. As estrelas é exatamente esse céu carregado de um azul escuro, um escuro azulado com estrelas. É exatamente o momento mais epifânico da sensibilidade e do sonho e da imaginação. Eu gosto muito da noite e como disse, eu tenho um fascínio muito grande pelo universo, sempre tive. E gosto muito de representar a noite nas minhas ilustrações. Gosto de ilustrações cujo tema tenha esse mistério insondável, infinito, que é olhar para o céu e ver aquelas estrelas e pensar que muitas daquelas estrelas, neste preciso momento em que eu estou a olhar para elas, já não existem, são pó. Porque o céu que nós estamos a ver Já tem acabou. bilhões de anos. Até chegar cá, muita coisa aconteceu, só que nós só iremos saber daqui a muitos bilhões de anos, daqui, a partir deste dia. Fascina-me isso. E fascina-me muito. Pronto, tem também a ver com o meu forte desejo de ser astronauta. Ainda tenho esse desejo. E o céu estrelado também representa, de certa forma, Daí ter aparecido um par de astronautas no Como é que os teus pais se conheceram? Isso foi a minha interpretação, essa interpretação que eu dei, porque, como disse, um ilustrador tem que contar uma história ou tem que contar mais outra história que não só aquela que está representada no texto. E a sua feira E popular também, de cabeça para baixo, não é? eu Quer dizer. adoro, olha, eu devo-lhe dizer que adoro, eu adoro esse livro. É engraçado que o mercado não recebeu muito bem esses dois livros, especialmente o outro. O que é que tu Sabes? podes ralhar aos teus Porque pais? curiosamente, não, mas eu não me arrependo nada, eu adoro esses dois livros, especialmente o Sabes Como É Que os Teus Pais Se Conheceram? Esse é o máximo. A nível Porque da ilustração, não é lugar comum. É dos mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais genuínos, mais, vamos lá, mais profundos a nível da ilustração, que nos últimos tempos eu não conhecia, sabia da sua obra. Fui tomar contacto com o livro, fui ler e ver, e a nível da ilustração, de facto, foi assim uma coisa, bateu mesmo, foi quase como se tivesse levado quase um encontro com uma locomotiva em alta velocidade, da qual eu escapei ileso, mas que foi assim um embate daqueles sonhos que eu acordo e assim, mas que é isto? Foi assim uma sensação muito parecida com esta, percebe? Não é psicanálise que eu estou aqui a fazer. Não, não, Não não. estava a contar com aquilo. De facto, não estava. Não Assim, estava. mais mal, aquele livro, eu não ilustrei para crianças. Apesar de ele ser para crianças, eu não pensei nas crianças quando estava a ilustrá-lo, mais uma vez. Pensei em toda a gente, pensei desde as crianças que gostam de ver a história gostam de saber como é que os pais começaram a namorar, até imaginei um casal em que o namorado ou a namorada oferecem aquele livro um ao outro, imaginei um casal com 50 anos de casamento a oferecer aquele livro, imaginei esses enquadramentos todos. E o mote para o livro foi exatamente aquelas comédias românticas muito inteligentes. Infelizmente nem todas são, mas há algumas comédias, especialmente as que vêm de Inglaterra, que contam várias histórias em paralelo. E aquele livro foi construído um bocado nesse sentido, várias histórias de amor em paralelo. Eu gosto muito o amor é um dos meus temas. Aliás, eu adoro ilustrar afetos, mas o amor é de todos os afetos aquele que eu mais gosto, de ilustrar. E aquele livro para mim foi. Eu adorei mesmo. O outro, da mesma coleção, com os textos de Maria Inês de Almeida, o outro, sabes como é que sabes que podes ralhar, que também podes ralhar com os teus pais. Eu adorei esse livro e não tenho vergonha de dizer que das 16 situações, se não se estou recordado, acho que são 16 situações, eu revejo-me em 13 ou em 12 delas. Só que esse livro causou alguma polémica. Foi. E causou uma polémica tão grande que não vou identificar lojas, mas houve algumas lojas bastante conhecidas que durante uns tempos não quiseram ter o livro À venda. à venda. E no entanto, esse livro foi o que acabou por ser o mote para me convidarem para ir à Polónia, porque houve um encontro, portanto, houve uma série de palestras e de conferências na Polónia chamado O Tabu na Arte Infantil. E houve alguém que achou que aquele livro falava exatamente desse tabu que é os filhos ralharem com os Com os pais. pais. E isso levou-me à Polónia, onde dei lá uma palestra e depois dei workshops aos miúdos. E curiosamente, ninguém na Polónia. Eu perguntava às pessoas que se alguma delas conseguia ver ali a razão pela qual eu tinha sido convidado, que era, em teoria, aquele ser um tabu. E é engraçado que nenhuma delas via, em nenhuma das situações que ali foram retratadas pela autora e depois sublinhadas por mim através da ilustração, nenhuma pessoa que assistiu à minha palestra considerou que houvesse ali matéria para se chamar a qualquer coisa que ali estivesse um tabu. E, no entanto, posso lhe dizer que tive reações más cá em Portugal. Nomeadamente, posso lhe dizer, olha, uma das situações no livro que mais más reações me trouxe por parte dos pais foi a ilustração que diz que tu tens direito a ralhar com o teu pai se o teu pai fuma em casa. Pois já imagino. Já É estava, mesmo já estava. engraçado, porque efetivamente os miúdos têm direito a ralhar com os pais se os pais fumarem em casa, mas ninguém quer admitir isso cá em Portugal, é uma coisa Claro, claro. mesmo estranha. Meu coração. uma das coisas também, e agora estamos a chegar mesmo ao final da nossa entrevista, e vou para mote final colocar mais uma vez duas linhas, ou duas alíneas, ou subtópicos de discussão. A primeira, voltando ao início da nossa conversa, quando o Paulo afirma que os seus desenhos não têm geometria, pelo menos aquilo, sendo arquiteto de formação, pelo menos aquela geometria mais ou menos plausível, ou pelo menos admissível, pode dizer-se que muito do seu trabalho é uma espécie de Marc Chagall para o universo da criança, do fantástico, feito pelo Paulo Galindro. E a outra questão é, isto claro que não para, bem pelo contrário, qual é o próximo projeto, presumo que os tem, que os já está trabalhando neles, se quiser ir abrindo um pouco o mistério ou o segredo da criação, da criatividade que o vai animando por agora, de qualquer das formas, gostaria também, eventualmente, que pudesse refletir um pouco também connosco estes dois subtópicos ou subtemas que agora introduzi. Pode só repetir a primeira pergunta? É uma questão de, como disse, que a geometria vindo da arquitetura, a questão do Marc Chagall, até que ponto é que poderá ser, porque também são seres um pouco gonzes, esgazeados, implausíveis, também são telhados, são estrelas, são ambientes completamente imprevistos. É um pouco esse, pode dizer-se que há aqui qualquer uma ponte simbólica entre o seu trabalho e o trabalho de Chagall? Eu gosto muito de Chagall. Gosto muito do caráter onírico das pinturas dele. Uhum. Há outros pintores, há outros autores que eu gosto imenso. Gosto muito do Van Gogh, gosto muito de Miró. Uhum. Mas Chagall, gosto muito das figuras angelicais, das angelicais dele. Uhum. Em relação ao meu trabalho, é assim, eu diria que uma grande influência no meu trabalho, curiosamente, é a arquitetura. Uhum. A minha formação de arquiteto, eu tive, como é óbvio, os arquitetos têm que dominar a perspectiva, têm que dominar o real, mesmo que os desenhos não transpareçam isso cá dentro, os arquitetos têm que ter um arquiteto não precisa desenhar bem, mas tem que ter a abstração, tem que lá estar a abstração de conseguir ter uma casa toda construída dentro da cabeça, dele e ter uma capacidade inclusive é de visualizar, de cheirar os espaços, de os sentir. Isso é uma das coisas que eu acho fundamental num arquiteto, e isso acontece-me com os livros. Um livro, quando sai das minhas mãos, eu tenho o livro praticamente feito na minha cabeça. Aliás, devo dizer que na minha cabeça o livro está feito. Eu consigo tocá-lo, consigo manipulá-lo, cheirá-lo, folheá-lo e ter essas sensações todas que se têm quando se abre um livro pela primeira vez. Em relação à minha ilustração, eu sou muito influenciado pela arquitetura no sentido de não querer ser influenciado por ela, ou seja... Uhum. Eu fujo a sete pés da perspectiva e da rigidez do mundo real. É a negação da base, não é? Se eu tiver que representar, mas isto é uma coisa que eu digo muito aos miúdos. Uhum. Para vocês, eu gosto muito de falar dos principais movimentos de pintura e porque é que eles apareceram, e muitas vezes a história que está por trás dos movimentos de arte está muito mais ligada à ciência e à vida real do que as pessoas pensam. Uhum. Aquilo não é uma cambada de malucos que andaram a inventar, por exemplo, o cubismo. Claro. Há razões para o cubismo ter aparecido. Uhum. O cubismo, de uma forma muito simples, eu sou muito influenciado pelo cubismo. Uhum. O cubismo, de uma forma muito simples, surgiu por várias descobertas que nada tiveram a ver com arte. Uhum. Uma delas foi o surgimento do automóvel. Uhum. A velocidade, a inserção da velocidade na equação, que era uma coisa que antes era a velocidade mais rápida, era o cavalo e a carroça, em que as pessoas tinham tempo para ver os objetos devagarinho. Portanto, os objetos rodavam no seu campo de visão de uma forma tão lentamente que as pessoas conseguiam apropriar o objeto nas suas diversas facetas. Com o advento do carro, um edifício passou a ser visto a alta velocidade. E quando digo alta velocidade, era à escala na Claro, altura, claro. pai, 40 km por hora, Por era hora. velocidades perigosas. O Ford T do R4. O Ford T lá, o modelo T do Não, mas R4. é, e eu gosto de explicar isto aos miúdos, porque quando se explicar desta maneira, aquilo que às vezes parece apanágio de meia dúzia de iluminados, que são os críticos de arte e aquelas pessoas das galerias, aquela gente muito misteriosa que os comuns dos mortais não entendem muito bem, a verdade é que quando nós É uma explicamos linguagem vazia, é uma linguagem circular, sem sentido nenhum. às vezes uma linguagem puramente comercial, cuja única finalidade é justificar os preços exorbitantes das obras de uma forma tão hermética que mais ninguém percebe. E As daí também excursões ninguém põe em causa. elegíveis ao Supremo disparado, quase. Não, é verdade. Não, isso é mesmo verdade e tem que ser dito. Qualquer pessoa com sensibilidade para arte percebe que há aí coisas que são de bradar aos céus. Mas Pode crer. isto para dizer que o cubismo surgiu do automóvel, do facto de repente termos um objeto que é visto em 5 segundos toda à volta, quando antigamente demorava se calhar 20 minutos a dar a volta ao objeto, e o surgimento da teoria da relatividade de Einstein, que de repente Claro. diz que nenhuma posição no universo é mais vantajosa perante as outras. Conclusão: a arte teve que imitar a vida, a velha discussão é a vida que imita a arte, a arte que imita a vida, Claro. e daí, de repente, aí também o advento da fotografia, quer dizer, para que estar a pintar uma paisagem se com uma máquina fotográfica, com um daguerreótipo, eu consigo captá-la em meia dúzia de minutos. E então, muitas vezes, os pintores até deram grandes fotógrafos. Eu gosto de explicar isto porquê? Porque é o que eu faço um bocado na ilustração. Se eu tiver que representar um cubo, eu digo primeiro aos miúdos: primeiro vocês têm que aprender o desenho clássico, vocês têm que aprender um cubo como ele é na realidade. Representá-lo com sombra, claro, escuro, o volume, o peso, essas coisas todas. E depois de dominarem o cubo, vocês podem desconstruí-lo. Por isso é que Picasso desenhava muito bem. Há muita gente que acha que ele desenhava mal. Nunca viram os desenhos de Picasso, estudos do corpo humano eram absolutamente. E então, o que é que eu faço? Eu se tenho que representar um cubo, e basta olhar para as minhas ilustrações, vai perceber que isto é repetido até ao infinito. Aquele cubo vai sair todo torto. Eu faço questão que as regras da perspectiva sejam todas distorcidas. No Adulteradas. entanto, faço questão que, em termos de tratamento da imagem, o cubo pudesse ser real. É isto que me fascina. É, ao mesmo tempo, ter algo que é irreal, toda a gente percebe que é irreal, mas, ao mesmo tempo, está pintado de uma maneira que podia ser real e É é além de a torto. questão da plausibilidade. É isso que me fascina. É tornar plausível uma coisa que nós sabemos que é impossível É ser impossível. plausível. Fascina-me essa dicotomia entre a fantasia e a realidade. Onde é que começa uma e acaba a outra? E iremos ter mais trabalhos seus, Sim, como em é óbvio. relação à última pergunta, a velha pergunta que me fazem sempre: qual é o melhor livro, qual é o livro com que me identifiquei mais? Eu digo sempre que é o próximo, que é um chavão clássico, mas a verdade é que eu tenho alguns projetos, tenho um projeto em mãos que é fazer um livro, é fazer um livro totalmente de raiz. Ainda não sei se será escrito, portanto, é todo feito por mim. Eu não sei se será escrito e depois ilustrado, ou se será um álbum ilustrado sem texto. Em que eu vou tentar dar um bocado a minha visão do que é que poderá ser o significado da vida, no meu ponto de vista. É um projeto de base, é uma coisa que eu tenho há anos, tenho uma vozinha aqui constantemente a sussurrar-me ao ouvido: tenho que fazer o livro, tenho que fazer o livro, mas ainda não tive a oportunidade porque estão sempre a surgir livros, textos de autores, e acabo sempre por ir procrastinando, mas sei que um dia destes. É algo que eu vou dedicar-me de corpo e alma nesse projeto. É assim o final da edição número 325 de Livros com Rumo, onde transmitimos a segunda parte de uma grande conversa com Paulo Galindro. A primeira parte foi transmitida a semana passada e está já disponível em podcast.rumo.pt. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana com novos livros, novos autores e novas conversas. Tenha uma boa noite. Thank you.